Olá, pessoal! Bem-vindos ao Jason Academy, o podcast que vai ajudar você a aprender inglês de forma simples, divertida e acessível para todos. Eu sou o Jason, seu guia nessa jornada de aprendizado. Estou muito feliz em ter você aqui hoje, para nossa primeira aula de inglês básico. Antes de começarmos, quero dizer uma coisa. Aprender um novo idioma é como aprender a andar de bicicleta. No início pode parecer difícil, mas com prática e paciência você vai conseguir. Não importa se você tem alguma dificuldade de visão, necessidades especiais ou qualquer outro desafio. Este podcast foi criado pensando em todos vocês. Acredito muito no potencial que cada um tem para aprender inglês. Hoje vamos aprender o básico do inglês, vocabulário fundamental e frases do dia a dia que são essenciais para iniciar sua jornada no idioma. Vamos trabalhar com repetições constantes para ajudar na memorização e tudo será explicado de forma bem simples e clara. Prontos? Let's go! Ou melhor, vamos lá! Mas antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, vamos fazer um pequeno exercício de aquecimento mental. Feche os olhos por alguns segundos, se for possível para você. Respire fundo 3 vezes. Isso mesmo. Agora, imagine-se conversando em inglês com alguém. Não se preocupe se você achar que não sabe nada ainda. Este é apenas um exercício para preparar sua mente. Lembre-se, cada palavra nova que você aprende é um passo à frente na sua jornada. Você não precisa ser perfeito, só precisa começar. O segredo do sucesso é a consistência diária. Sinta-se preparado e motivado para aprender. Seu cérebro está pronto para absorver novos conhecimentos. Vamos começar com o básico. Os cumprimentos em inglês. A primeira coisa que precisamos saber ao conhecer alguém é como dizer olá. Em inglês, dizemos hello ou informalmente hi. Vamos praticar juntos. Hello. Repita comigo. Hello. Perceba como pronunciamos. Hello. Novamente. Hello. Muito bem. Agora, como perguntar como você está em inglês? Dizemos how are you? Vamos repetir juntos? How are you? A pronúncia é aproximadamente assim. How are you? Vamos tentar mais uma vez. How are you? E como responder a essa pergunta? Podemos dizer I'm fine, thank you, que significa estou bem, obrigado. Repita comigo. I'm fine, thank you. A pronúncia é I'm fine, thank you. Mais uma vez. I'm fine, thank you. Perfeito. Vamos montar um pequeno diálogo com o que já aprendemos. Hello. Olá. Hi. How are you? Oi. Como você está? I'm fine, thank you. And you? Estou bem, obrigado. E você? I'm fine too, thank you. Estou bem também, obrigado. Agora, vamos aprender algumas palavras básicas do dia a dia. Primeiro, vamos conhecer os números de 1 a 10 em inglês. Repita cada um depois de mim. 1, 1, pronuncia-se 1. 2, 2, pronuncia-se 2. 3, 3, pronuncia-se 3. 4, 4, pronuncia-se 4. 5, 5, pronuncia-se 5. 6, 6, pronuncia-se 6. 7, 7, pronuncia-se 7. 8, 8, pronuncia-se 8. 9, 9, pronuncia-se 9. 10, 10, pronuncia-se 10. Ótimo! Agora vamos repetir todos juntos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aprender algumas palavras sobre a família. Repita comigo. Mother, mãe. Pronuncia-se mother. Father, pai. Pronuncia-se father. Sister, irmã. Pronuncia-se sister. Brother, irmão. Pronuncia-se brother. Son, filho. Pronuncia-se son. Daughter. Filha. Pronuncia-se daughter. Muito bom. Vamos praticar usando essas palavras em frases simples. This is my mother. Esta é minha mãe. That is my father. Aquele é meu pai. I have one sister. Eu tenho uma irmã. I have two brothers. Eu tenho dois irmãos. Agora, vamos aprender algumas frases úteis para o dia a dia. My name is. Meu nome é. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Where are you from? De onde você é? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I don't understand. Eu não entendo. Could you repeat, please? Poderia repetir, por favor? Thank you. Obrigado. You're welcome. De nada. Vamos repetir cada uma dessas frases novamente. My name is. Meu nome é. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Where are you from? De onde você é? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I don't understand. Eu não entendo. Could you repeat, please? Poderia repetir, por favor? Thank you. Obrigado. You're welcome. De nada. Agora é hora de praticarmos com alguns exercícios. Eu vou fazer algumas perguntas e você pode responder mentalmente. Depois, eu direi a resposta para você verificar. Primeira pergunta. Como se diz olá em inglês? A resposta é hello ou hi. Segunda pergunta. Como se pergunta como você está? A resposta é how are you? Terceira pergunta. Como se diz eu tenho dois irmãos em inglês? A resposta é I have two brothers. Quarta pergunta. Como se diz obrigado em inglês? A resposta é thank you. Quinta pergunta. Como se conta de 1 a 5 em inglês? A resposta é 1, 2, 3, 4, 5. Quero dedicar um momento especial para todos que estão nos ouvindo, especialmente aqueles com deficiência visual ou outras necessidades especiais. Saibam que este podcast foi desenhado pensando em vocês. A repetição constante, a pronúncia detalhada e as explicações claras são ferramentas para que todos possam aprender, independentemente de qualquer limitação. Para quem está com dificuldades, lembrem-se, cada pessoa tem seu próprio ritmo de aprendizado. Não se compare aos outros. Celebre cada pequena vitória, cada palavra nova que conseguir memorizar. O importante é persistir e nunca desistir. Você é capaz de aprender inglês. Gostaria de compartilhar uma frase que sempre me inspira. As limitações só existem se você permitir que elas existam. Acredite no seu potencial. Com dedicação e prática constante, você vai conseguir. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. Aprendemos cumprimentos básicos como hello e how are you. Conhecemos os números de 1 a 10 em inglês. Vimos vocabulário sobre família como mother, father, sister e brother. E aprendemos frases úteis para o dia a dia, como my name is, nice to meet you e thank you. Incrível, não é? Você já sabe muito mais inglês do que sabia antes de começar este episódio. Parabéns pelo seu esforço e dedicação. Antes de nos despedirmos, quero lembrá-lo de praticar o que aprendeu hoje. Tente usar essas palavras e frases no seu dia a dia. A prática é a chave para o sucesso no aprendizado de idiomas. No próximo episódio, vamos expandir nosso vocabulário e aprender sobre verbos comuns e como formar frases simples em inglês. Será fantástico! Todos os episódios do Jason Academy estão disponíveis no nosso aplicativo. Lá você encontra material complementar, exercícios extras e pode até conectar-se com outros estudantes. Muito obrigado por me acompanhar hoje. Lembre-se, você é capaz. você pode aprender inglês, e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Até o próximo episódio. Bye bye!